Jesus Cristo vai comigo e eu vou com Jesus. Jesus Cristo vai comigo e eu vou com Jesus. Jesus Cristo é rei, é o rei de Nazaré. Jesus Cristo é rei, é o rei de Nazaré. Quem quiser a salvação, precisa ter muita fé. Quem quiser a salvação, precisa ter muita fé. Estendeu a sua mão, São João Batista estendeu a sua mão. Ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Santana, com Jesus de Nazaré. Senhora Santana, com Jesus de Nazaré. No céu e aqui na terra, Santa faz o que ela quer. No céu e aqui na terra, Santa faz o que ela quer. São José vem trazendo água fluída com a Mãe Maria Santíssima e a Senhora Aparecida. Com a Mãe Maria Santíssima e a Senhora Aparecida. Jesus, Jesus Cristo é meu e eu sou de Jesus. Jesus Cristo vai comigo.